with it. Where's the mouse? What do you got? Wait, I'm gonna stop in on my foot on film. So we can tell you on CTO Max, we'll take 3-0 and maybe a 3. Espera a coordenada então, 320, aguarde a cópia. Obrigado. O Azul 4076, assim que a aeronave da Gol está em táxi, à sua esquerda, virou o eixo da Juliette, prossiga para o gate 8. Gente, após o colega da Gol ligar o eixo da Juliette, prossegue para o gate 08, 4076. O voo no 600, siga o Azul, gate é 10. Gate 10, Gol 600. Papa Romeo Mike Eco Kilo, número 3 para cópia, aguarde. Tamo bom, muito boa tarde, o TAM 3216. Ponto espera, pistão 0, visual com tráfego até aí na final. Chama ativo, ciente, aguarde autorização de pouso. TAM 3216, aguardar autorização. Aguarde autorização de alinhamento. Guarda, TAM 3216. 3 ao número 2 no setor, aguarde. Temos 209 da retaguarda da companhia. O número 1 é o Airbus da TAM à sua direita. Bem, está guardando como número 2, voo no 333. Salvador, já 6315, segurando o número 4. Salvador, já 6315, segurando o número 4. Né? 6315, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 02. Alfa, Juliette, 02, obrigado. No 394, pronto cópia. Afirmo, pronto cópia. Autorizado o Galeão, o nível 360, via Pesulu no 0 até SMAP. Pode conforme o plano. A decolagem é da 1 no 0, curva à direita, a subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 199, decimal 8, o transponder é o 5401. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 10 após o SMAP, após a rota do plano. Operando 10, primeira curva direita, da El, Leda Bridge, 119.8, 5401 no transponder, gol 1394 na posição 5. Correto, e chame pronto, gol no 394. Depois estará 1394. Livrou via Delta 5626. Ativo, seu solo ao 03, chama o 219 o solo, pode já ingressando em parte 3 em frente. Ah, ok, Tietchan, 5 meu, obrigado. TAM 3216, livre decolar, 1-0-0 graus, 189. Rede TAM 3216, autorizado, decolar, pista 1-0. Pode, espera, pronto, gol no 754. Ciente, mantém a posição. Vai manter. Por favor. O TAM 3283, assim que o Airbus da Oceanair parquear no gate 2, está livre o pushback e acionamento no gate 3 e chame táxi. Após o excesso Oceanair no gate 2, inicia no 3, demora para o táxi, TAM 3283, obrigado. Oceanair 6315, cópia. 6315? Sim, está pronto para cópia. Ah, positivo. Autorizado, Guarulhos, nível 320, via Pesulu no meio até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, e após Trive, Poços de Caldas, a decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge, para interceptar o Pesolu no meia. O controle, 119.8, o transponder é o 5432. 05, controle 119.8. 19.8.32.16. Poços. Saída é da El Leda, após o abrir, 5432 o transponder. Correto, chame pronto, 6315. Voltarei. Pike é com quilo, cópia. Pronta, cópia, Pike é com quilo. Autorizado, Manati. Mil pés, corredor Axé. Decolagem é da 17, curva à direita. O controle, 119.8. A torre, 1895. O transponder, 0117. Sobrenato Manati, mil pés, corredor Axé, decolando da 17, curva na direita. Controle, 119.8, torre, 119.1. Correto, chama a torre para acionar o Mike Aquilo. Puxa, acionar no 11, 6723. Fala Salvador, gol no 394 para pushback, acionamento na posição 5. O 6723 aguarde no gate 1 no 1 e aguarde bastante para iniciar o 6723. Escuta. Gol no 394 no gate 5, aguarde, é o número 3. Confirme, número 6? É 03, o 1394. Ciência 394. Está 3283, táxi à direita e ponto de espera da 101895, a torre. Direita, ponto de espera 1895, a torre, está 3283, vamos gravar. O voo no 333, está livre, o pushback e acionamento para o portão 4, chame táxi, voo no 333. Autorizado o acionamento, já passaram para táxi, voo no 333. Voo no 394, portão 5. Autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, repórter ao táxi, são 394. Web 6723, portão 11. Autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Chama táxi. Sabe 24, decola o 09, controle 119.8. 198, vou lá, 124. Torre, Salvador, boa tarde, é o 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Tenente autorizado, alinhar e decolar, vento 1 no 00 graus, 20 nós, 3283. Alinha e decola, 3283. O Mike é Coquinho, autorizado, chama para ingresso, estão no 7. Para o DAC, voo 1333 com 128 a bordo. Autonomia de 4 horas e 10, alternando a Galeão. 7, voo 333, está livre, o táxi à direita, ponto de espera da 1-0, torre 1895. Autorizado, táxi à direita, ponto de espera 1895, voo 333. Táxi, subjet, 6723. 131, 5 horas, Recife. 7, o 6723, está livre o táxi pelo Pátio Índia. Ponto de espera da 1-0, 1895, a torre. Pátio Índia, 1895, bora. Aos 1-2, chamo controle, 19-18. 19-18, muito obrigado, senhor. 7, Bruno, 394. Aguarde para o táxi. Vai. Tem condições de iniciar de imediato, táxi? Afirmo, 394. Ok, agilize o táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 1-0-1895, voo 394. Gente, agilizando Pátio Índia, 1895, ponto de espera 1-394. Salvador, gol 1-3-3-3, um ponto de espera pronto. 3-3-3 autorizado, ingresso, alinhar e decolada 1-0, vento 1-0-0 graus, 20 nós. Gente, alinha e decola, gol 3-3-3, 1-0. Do gol 2-9-5, né? 7-3-3. Mike Acuquilo, autorizado, alinhar e decolar, pista no 7, vento 1-0-0 graus, 1-8 nós. Autorizado, 35486, chame para o táxi. Torre Salvador, boa tarde, gol 1394, ponto de espera da 1-0, pronto. Salvador, azul 4089, autorização Vitória. Gente, guarde o instante, a cópia azul 4089. Guardando. Gente, livre. Salvador, o gol 900, ciente do Atis para a Nação. Voo no 600, gente, é o número 2 para cópia, aguarde. É aquela de sempre, né? Pucas e pá, né? Afirmo, é a Pucas e pá. Tá bom. 2 Salvador, boa, é 7-6-7-2-3, ponto de espera. Gente, mantém a posição. Mantém. Gol no 333, decola os 15, controle 119-18. 119-8, gol. Gol no 333. O Mike Ecoquilo, decola os 15, controle 119-18. Mike Ecoquilo. Vitória, o nível 360, via UP Whisky 50. A decolagem é da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Eudes. O controle 119-8, acione 5145. Autorizado Vitória, nível 360, via Aparecida 0, decola 10, curva à direita da El, Leda, Leda Eudes. 198 é o controle, 5145, transponder azul 4089. Correto, azul 4089, chame no portão 8, pronto. Camarada 8, obrigado. O gol no 600, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado, Natal, o nível 370, via Pezulu no 0. A decolagem da pista no 0, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 119-8, acione 5403. Gol no 600. Ok, autorizado 370 para Natal, uniforme Zulu 10. Ah, da 10 a decolagem com curva esquerda na Puca Zipar. 198 controle, 5403, gol no 600. Correto, chame pronto no portão 10, gol no 600. Dá pra repetir, chame pronto, né? Chame pronto para o pushback e assinamento, gol no 600. Ah, tá ok, obrigado. Solo 5486, acionou 2 9 a bordo, 4 de autonomia alterna Salvador, tá pronto para o táxi. O TAN 3805, solo. TAN 3805, na escuta do solo. 3805, na pista. E se eu tenho condições de manter a posição agora, na presente, temos a TR da Trip aí que já tá pronto para o táxi. TAN 3805, já está pronto. Mantenha a posição, acione, o ATR já vai taxiar rapidinho. Mantenha a posição, continuando o acionamento. Mantenha a posição, tá 3805. O TRIP 5486, livre o táxi, agilize via faixa 3, principal e Índia. Ponto de espera, tá 101895, é a torre, TRIP 5486. Gente, 5486, com segurança gratíssima, torre 1895 no ponto de espera do 10. Ok, a posição aqui do Getan é tranquilo, sem ingressar aí na Índia. Sim, tudo TAN 3805, após o ATR da TRIP ingressar na Índia, continue o pushback e chame para o táxi. Agora para o táxi, após o TR. Mantém, né? 7-2-3. Oi, Salvador, boa tarde, Webjet 5857. 5857, continue aproximação, guardando autorização de pouso. 5857. 41 no meio, solo aos 20, direita 1219, o solo. Direita 219, 41 no meio, obrigado. Só informar por turbulência moderada na final, 523. Ok, sente. Ele decolagem 6723, vento 1,00 graus, 20 nós. Solo azul 41 no meia, livrou na sua. Azul 41 no meia, livro táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 41 no meia. Vento 1,00 graus, 20 nós. A última nota pousou, reportou uma turbulência moderada na final devido à intensidade do vento. Livre pouso. Autorizado pouso, pista 1,00, objeto 5857. Muito obrigado. 6723, decola os 2,1 no controle 1,9, decima 8. 19,8, boa. 5 a torre. TRIP 5486, autorizado ali, Mateus no zero. Autorizado ali, Mateus no zero, TRIP 5486. No meia, o gate é o 03, autorizado a ingressar no pátio pela Juliette. Azul 41 no meia, na escuta. Prossiga. Que o gate é o 03, prossiga pela Juliette. Juliette pro 3, obrigado. Boa tarde. Segundo 57, solo 23, 1,2,1 do solo. 19, bom domingo. 5483, livre decolar, vento 1,00 graus, 20 nós. Via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5, F5, 857. Dando corrida após a linha ontem. Apresentar a galera, mantendo o 0, 3, 0. Meteor 486, decola os 25, controle 1 no 9 decimal 8. 198, grato, total regresso. Cinco de decolagem, vento 090 graus, 20 nós. Decolagem 0, tá, 380. Decola os 27, controle 119, decimal 8. 98, bom domingo. Pushback, acionamento. Autorizado, azul 4089, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chamará táxi, azul 4089.